E lá eu comecei a pensar, pô, isso deve ser bom, né? Porque todo mundo tá querendo usar o tempo todo. Aí eu comecei a pensar, porra, meu pai e minha mãe falaram pra eu nunca usar. Então, esse lado bom também vai ter um lado ruim. Vai, sempre vai. Aí chegou um cara, uma vez eu conversando com um lá, que ele chegou pra mim e falou que queria parar. Aí eu perguntei por quê, né? O cara falou, porra, cara, eu ganhei 3 motos do meu pai já até hoje. As 3 motos eu entreguei na boca. Putz, cara. Aí eu pensando, porra, eu me fudi pra caralho pra comprar uma moto velha, toda fudida, que me deixou a pé um monte de vez. já dá vontade de entregar na boca. Já Mas, porra, ela já tinha um valor, porque quando ela andava, ela me levava onde eu queria, né? E o